Número 2 aí. Ok, gente, o senhor vai prosseguir para que pátio, Mike Papa Lima? Pátio da ADI. Ok, ciente, prossiga a retaguarda do Mike Eco Vitor e reporte a final pátio 4. Positivo, na retaguarda do Vitor, chama a final pátio 4, Lima. Papa Tango Lima, Kilo Bravo. Agora 5-7 milhas de Salvador, mantendo a proa de Coral. Serviço radar terminado, chame controle Ilhéus, 1201 no bom voo. Olá, Salvador, muito boa tarde, eu sou 3629, está na 1-1, um pouco adiantado ainda, quando possível, autorização para Congonhas, nível 380. Eu tenho 360, pré-autorizado em copia, eu tenho 3629. Afirmativo, aceita. 3629, São Paulo, Congonhas, nível 36220 está autorizado, Aerovia Pezulu, 16. Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, Tango Romeu Índia, Vitor Índia, Trive, após conforme o plano, decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após Bridge, Bravo Romeu Índia, Delta Eco Bridge, onde após intercepto eixo da aerovia Pezulu 16, aciona 5053, controle 119.35. Centro autorizado 360 para Congonhas, decola pista 10, curva direita, perfil da El Leda, após o Abridge. Intercepto o extra via Brasil 16, até o Bravo Hotel Zulu, depois direto Trive e após conforme o plano. Aciona 5053 e o controle Salvador 1935, até 3629. Correto, 3629, portão 11, chame pronto, pushback. Chamarei, obrigado. Falou gol no 601, livrou na Fox, está na Alfa. Largo no 601, via Alfa, reporte na cidade Juliette para ingresso. Cidade Juliette, informa no 601. Controle, se o 6143 for o número 1, pode ir para a dona? Inicialmente mantenha a chegada, aguarde o outro, né? 6143. Está mantendo a chegada, 6143. Desce aqui, tá? O senhor vai prosseguir para a cabeceira 17? Afirmativo. Ok, ciente, aguarde a pista livre, Mike Papa Lima. Boa. O Vitor, seu solo 31, frequência livre estacional. Boa tarde. Boa tarde, graças. Vitor. Papa Lima, livre pouso no 7, vento 090 graus, no 49. Lima. Solo Gol 1856, tá pronto o pushback, acionamento, tá no gate 7. A gente aguarde para iniciar, previsão de mais um minuto para iniciar o Gol 1856, tem um tráfego retaguarda, vai iniciar o táxi. Assim, a gente tá aguardando o Gol 1856. Juliette, com 85 a bordo, 419 de autonomia alterna com 5 para o táxi. Pátio principal, Índia e Alfa, ponte espera 186, ajuste no 010, bom voo e boa tarde, tá 3567. Ambiente Alfa, ponto de espera 16, ajuste 1090, até logo. 18-6. 18-6. Antes da Juliette, 1601. Guarde para ingresso, Gol 601, portão previsto ao 07, encontra-se ocupado no momento. Mantenha a posição. Mantenha a posição para o 07, aguardando liberação, 601. Ordenação, Gol 1856, passagem retaguarda do aeroporto da TAM, está livre inicial no 07, chame pronto para o táxi. informo que o senhor efetue pushback de forma a deixar o ingresso do portão 07 livre para o banheiro da companhia, ok? Sim, está em coordenação, vai iniciar o pushback após a passagem da aeronave, liberando o portão 7, com 856. Partiu. Prossiga. 6143, solicita direto Duna. Autorizado, Oxané 6143, descendo para 2000 pés, 2010, na proa de Duna, tem como interceptar e completar? Afirma, na proa de Duna, descendo para 2000 pés, Oxané 6143. Gente, aposto estabilizado. Gente, 6143. Ingressa via Juliette, prossegue portão 07, observando a liberação do mesmo pelo Boeing da companhia. Positivo, via Juliette para 07, aguardando o portão livre, eu no meio 01. Salvador, uma boa tarde, OTAN 3567, aproximando ponto de espera da 10, pronto. OTAN 3567, a linha e decola 10, vem 090 graus, 139. A linha e decola da 10, OTAN 3567. Salvador, boa tarde, o Golo 1567, para copiar autorização para Brasília, por gentileza, tu poderia nos adiantar a saída? Era Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, Arbor, após direto Elefa, e após direto o Fito. Ok, muito obrigado. Controle 6143 estabilizado no localizador. Complete final, torre 118.6, bom pouso. 118.6, 6143, obrigado. Oi, Salvador, Oxané 6143. Oxané 6143, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Continuando a aproximação, não aguarde, Oxané 6143. Gente, como é o Oscar Bravo, visual com costa azul, frequência livre. Alô. Oceano 6143, livre pouso 10, vento 090 graus, 139. Livre pouso da 10, Oceano 6143. Da 3567, da colada 37, controle 11935, bom voo. 11935, graças, uma boa noite. Ponto espera, pista no 0, torre 1186, ajuste no 0, bom voo e boa noite. Gente, parte principal, India e Alfa, ponto de espera 1186, boa noite, gol 956. Solo, uma gentileza para o 601 que está no 7. Tem como pedir para alguém fazer a gentileza de conectar a rampa aqui para a gente? Subida Arborta 3567. Aeronave. Está informado, faz essa gentileza, ok? Valeu, obrigado. Acabou de chegar aqui, muito obrigado. Ritmo, né? De 6722, desce via 2000 pés, ajuste 1010, livre LS, aporte estabilizado. Via 2000, reportará estabilizado, 22. Torre, boa tarde, Gol 185, meia ponto de espera pronto. Por que eu queria render mais cedo? Ali bateu no meu. Ele fica fita de vantagem. Como ela é boazinha, né? Assim, se liga tudo, deixa ver, você vai perceber que tem que ligar. É, eu melhor graça. Eu fiquei aqui na merda, né? Eu vou fazer o que mais agora? Tá vendo, Luiz? Desceu o coqueiro, velho. Desceu a rifa. Sei não, viu? Ô, oh, meu Deus do céu. Até a velhinha vai ser homologada desse jeito. 219, você tá melhorando com a 3. Com a bode, a porta é bom demais, já tá na minha. Pois. Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, Xenem 143. Gol 1856, autorizado, decolagem, vento 090 graus, 11 nós, de altímetro 1010. Lembra decolagem, Gol 1856, 610. Então, 3629, chame táxi. Chama táxi, obrigado. Presente. Tá, 394. Controle Salvador, boa noite. Gol 1273. Entre a informação Serra. Está cruzando o nível 230 e gira para o nível 160, gol 1273. 1273, acione identificação, autorizado, chegada bom, que desse mantém 060. Gente, chegada bom, descendo para o livro 060, 1273. Bom, 1956, decolado 243, chame-me, controle 199-1935. 1935, voo 1856. Controle Salvador, boa noite, voo 1856. Boa noite, 56, contato radar, sua torre 390, saída Pucca. 390, Pucca, boa noite, 56. Estabilizando o 6722. Web 6722, completo final, torre 186, bom pouso. 186, obrigado, boa noite. Tran 3567, chame Recife, 1260, alterna 1288. Tran 3567, Recife, agora 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Grato, uma boa noite. Boa noite, bom voo. Afirmativo. Copiou 340? Copia. 3897 Guarulhos, nível 340. Está autorizado, aerovia Pêzulu 44. Decola da 1-0 com curva direita na subida da El, após Leda e após Bridging. Bravo Romeo India Delta Eco Bridging. Aciona 5060, controle 119-35. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Perzulu 44, decola da pista 1-0, primeira curva direita, perfil da El, transição Leda, após Leda voa bridge, 5060 no transponder e 119-35. 7397, no 62, deixamos pronto para o pushback. Chamarei. Salvador, gol 1601. Prossiga, gol 1601. Sierra, portão número 1. Autorização Galeão nível 360. Portão número 1, gol 1601 para o Galeão. Eu tenho 360, já está pronto, cópia? Corrigindo o portão, é o portão número 7, desculpe. Pronto, cópia 360. 07, no 601, no Galeão 360, Pêzulu 10, está autorizado. Colo da 10, curva direita na subida da El, após Leda e após Bridging. Bravo Romeo India Delta Eco Bridging, onde após intercepto eixo da aerovia Pêzulu 10, aciona 5066, controle 119-35. 360, Galeão, decola para 10, perfil. Corrigindo, dá 1-0, curva direita, no perfil da Dael, Leda e Bob Bridge, onde intercepta Amperizulo 1-0. Aciona 5-0-66 no transponder, 1935, controle, gol 1601. Correto, gol 1601, chame pronto, pushback. Formaremos pushback, 1601, obrigado. No táxi para 3629, 142 a bordo, autonomia de 4 horas e 10 minutos, Altana Galeão. Site principal, Índia e Alfa, ponte espera 186, ajuste 1-0, bom voo e boa noite, tanto 3629. Principal, Índia e Alfa, ponte espera 186, obrigado, muito boa noite, bom final de semana a todos aí. Realmente. O solo está 3897, voltando. Prossiga. Por gentileza, um esclarecimento, o senhor autorizou a gente via Perzulu 44, porém voando bridge após Leda. Bridge, se não me engano, está na Upper Zulu 1-0. O senhor poderia confirmar? Ok, corrigindo. Foi o meu realmente, 3897. O senhor modifique por gentileza Dael Leda e após direto Eudes. Ah, agora sim. Então Dael Leda, após Leda voa Eudes, intercepta Upper Zulu 44. Afirmativo, corrijo meu erro, 3897, chame pronto para o pushback no 612. Cabaré. Azul 4234, Recife 370, está autorizado. Aerovia Upper Whisky 58. Decola pistão no zero. Após a decolagem, curva esquerda. Subida pouca, transição Caju. Aciona 5061. Controle 119, decimal 35. Autorizado Recife 370, Upper Whisky 58. Decolando a pistão no zero. Primeira curva à esquerda, na saída Pumpa, transição Caju, 5061, na transponder 1935, é o controle azul 4234. Correto, azul 4234, no portão 8, chame pronto, pushback. Chamarei, obrigado. Solo, Oxané 6259. Oxané 6259, boa noite, informação Sierra, 360, Guarulhos, copia. Franca, cópia, Oxiné 6259. Oxiné 6259, Guarulhos, está autorizado, nível 3620, aerovia Upper Zulu 44, decolandão no zero com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda e após Eudes. Aciona 5064, controle 119, decimal 35. Autorizado para Guarulhos, nível 360, saída da El, transição Leuda, após Leuda, Leda, Eude, 5064, controle 19.35. Quero ouvir o Upper Zulu 44, chame pronto, pushback, portão 01, Oxiné 6259. Upper Zulu 44, Oxiné 6259, gratou. 6722, Juliette, portão 04, observando a liberação do aeroporto da TAM. Juliette, Web6722. E Juliette, portão 04, Web6722. Portão 4, Web6722, obrigado. Corre Salvador, muito boa noite, T3629, ponto espera pronto, decola, se autorizado, sem parada. TAM 3629 autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 090 graus, 119 nós, ajuste de altímetro 1010. 1010 ajustado, alinha e decola pista 10, TAM 3629, muito obrigado. 60 Brasília, agora 567. Afirmativo, seu, copio 360 mesmo. 567 Brasília, 3620 está autorizado. Aerovia Upper Zulu 17, decola da 1-0 com curva direita após a decolagem na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa e após Orfito, aciona 5070, controle 119, decimal 35. Autorizado para o ponto de Brasília no nível 3620, decola da 10 no período da saída Arbor com curva direita. Após a voa Elefa, após a Elefa, o transponder é 5070, o controle 119, decimal 35, é o voo 567. Correto, voo no 567, chame pronto, pushback, acionamento. Chama pronto para o pushback, acionamento nessa, voo 567. TAM 3894, estabilizou? Estabilizado. Complete final, torre 118 mesmo, pouso. Torre, boa noite, TAM 3894, baixado travado, uma milha e meio por cento. Desce via para 2.000 pés, o ajuste 1.010, reporte lock. Gente, desce via até 2.000 pés, reporta no localizador, gol 1273, ajustado 1010. Santos 3629, decolou 853, chama o controle 1199-35. 1935, obrigado, uma boa noite, bom final de semana. Controle Salvador, boa, até 3629. Santos 3629, contato radar, só para 360, saída da EL. Gente, 360 da EL, autoriza a direita na proa de da EL inicialmente? Após 2000, lida. Após 2000, direto Leda, obrigado, 3629. Polícia 3629? Gol no 273, prossiga. Palavra que chamou o controle? Polícia 3629. Prossiga. Possibilidade de adicionar a coordenada com o Recife, a prova de bridge, da presente, Polícia 3629? Inicialmente mantém a Leda, o TAN 3629. Mantém, 3629. TAM 3894 no solo às 5.6, livre pista à direita, chame solo 121-9. Livrando pela direita, solo 219, TAM 3894, bora. Tornamento. Livre 4234-08, chame táxi. Autorizado, chama táxi 4-0-4-2-3-4. Salvador, boa noite, TAM 3894, livrando via Fox. Noite, TAM 3894, táxi livre, Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, 5 corrigindo, livrou via Eco. Estabilizado o localizador, gol 1233. Complete final, torre 118, meia, bom pouso. 78-6, gol 273, muito obrigado.